Meldo Tango Tango, até a próxima. Até. Azul 4070, essa notificação autorizada tirada a Mari, deixa para o nível de voo 060. 060 Mari. Só 3850, deixa para o nível de voo 050. 050, 32 após. Paulo, 3603, funcionamento no 06. O curso do localizador Lima Quilo Bravo. Batango Lima Quilo Bravo, repete a final LS, chame a torre em 1 noite, deixa na meia. Muito bem, obrigado, boa noite. Boa noite, Lima Quilo Bravo. 5566 no transponder, 120 do final 843. Autorizado Guarulhos, 340, decolando da 10. Saída é da El, Leda, Pride, Upper Zulu no 6. Bravo Hotel Zulu, DCT Drive, Transponder 5566, controle 20, 8, 3603, para posicionamento. 3603, autorizado, posicionamento, chama ataque. Escuta o chamado correto. Chama ataque, 3603. Fala, Delta de Assunto, Bono 885. Afirma, vamos a cópia? Afirmo. Autorizado para Guarulhos, 360 nível, da cola da 10, saída da El, Leda, Briga, intercepta por Zulu 6, Bravo até Zulu 13. 5571 é transponder, 120, decimal 8, controle. Autorizado Guarulhos, 360 nível, na saída da El, Leda, Voa Briga, Upper Zulu 16, Bravo até Zulu 13. 5571 no transponder, 208 a controle, no 885. Até já mais certo, se não propuxa, por 0-1. Zona 603, pronto, cópia. Prossiga. Autorizado para Brasília, 360 nível, da colega 10. Sai da Arbor, Elefa, prossegue via Puzulu 17 até o destino. 5570 no transponder, 120 no sinal 8, controle. Autorizado Brasília 360, decola para esse carro, atenção elétrica, intercepta para Zulu 17, 5570, transponder 208, controle. Cotejamento correto, chama para o Puxino 03. Vamos lá. Polo 398, sua notificação está autorizada da Mari, deixa para o nível de 070. Identificou Mari para o 070, 398. Quatro zero sete zero, deixa para o 3058, reduzido para 200, para Fox, trânsito 8 milhas, aproximação com Airbus 330, completando. Sim, 3058, reduzido. Estabilizado na 3662? Tá, 3662, completa na LS, chama a TUV, no 8 desse da meia. Completa, 3662, tá, 3858, desça para 2 mil pontos, na 2107, tá autorizado na LS, porte estabilizado. 2 mil autorizado na 3858. Salvador, excelente noite. Tá, 3662. Baixado, checado, visual. São 3662, boa noite para você também. Autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 032. Livre posto, São 3662. Para 2733, 62 milhas, Nordeste de Salvador, serviço está terminado, chama agora Aracaju, 12023. Serra, Hotel Charlie, é autorizado para 7597, reporte pronto. Paulo, tá 3603 para o táxi com 171 a bordo, até na Galeão, 4 horas de atendimento. Segue via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 186, 1017 na altimetro. Pátio Índia Alfa, ponto de espera 186, 1017 da 3603. Serra Hotel Charlie Lima, tem cabeceira 17, reporte pronto. Azul 4070, você para 2 mil pontos, ajuste do 0 no 7. 2 mil com no 0 no 7. Na 6212, isso para o nível 050. 050, 6212. Volo 398, isso para o nível 060. 060, 398. Quanto é? Eu vou ter que chamar a torre o número de sinal 6. 86, obrigado. Azul 4070, está autorizado para a LS, reporte estabilizado. Tem, a gente vai reportar estabilizado, 4070. Minutos. 10 minutos, hotel Limatango. 662, no solo 46, nível direita, chame solo 121-9. 219, TAM 3662. Boa noite, TAM 3858. TAM 3858, pouso pistão no zero, vento 160 graus, 089. Diga o pouso, pistão no zero, 3858. 3662. Zona 63, vou aguardar para puxo, por gentileza, número 9 da companhia já foi autorizada do 9, ok? Para antes ser preferido, o treinamento da posição e aguardar. Sim. Baixar em 6212, isso para 3.000 pés com ajuste 1007. 3.000 no 007, 6212. Torre Salvador, Altan 3603, pronto no ponto espera da 1-0. Altan 3603, na questão de espera da 1-0. Mantém o ponto espera da 1-0, 3603. É, roda tarde, fica atento à terceira turbulência do Airbus 320, autorizador da colagem, pistão 17, vento 180 graus, 0 menos. Linha 03, ali mantém cabeceiro 1-0. Ali mantém 1-0, para 3603. A 3258, no solo 48, livre direita, chame o solo. 121, décimo 9. 19, obrigado. Terra Total, decolada 48, chame controle. 120, décimo 8. 1208, Serra Total, por aí. 3258. 3258, prossegue via Alfa, chamando seu Juliette. Alfa, Terra Juliette, 3258. Gol 985 para o táxi, 187 a bordo, alterna Galeão, 4 horas. Prossegue via Pátio Indy Alpha, ponto de espera 1186, 1017 na altímetro, tenha um bom voo. Pátio Indy Alpha, 1017, 1186, obrigado e boa noite. Boa. Então 3662, após a passagem do tráfego da Gol, ingressa via Juliette para o Garoto. Após a passagem para Gol, Juliette, portal 08, 3662. Gol no meio no 3, vai coordenar com a equipe de solo. Assim que a aeronave da companhia passar a retaguarda, autorizado o push no 03. Após a aeronave da companhia retaguarda, autorizado no meio no 3. 3.000, 1.0 no 7, no 3.98. Autorizado azul 4070. Azul 4070, completa a sinal ILS, chama a torre, 1.6, decimal 6. 18.6, gente. Chané 62, 12, espera 2 no pé, está autorizado para a ILS, reporte estabilizado. Brasil, autorizado, reporte estabilizado, 62 no 2. Torre Salvador, boa noite, Azul 4070. Azul 4070, continua a aproximação, aguarde pista livre. Gente, aguardando. Autorizado pouso, pistão no 0, vento 180 graus, 0, 9, 9. Gente, livre pouso, azul 4070. Então 3603, decolada 51, chame controle 120, decimal 8. 208, boa. Prossiga, tá levantando. Boa noite, então 3603, passou 1000 pés na Zion. Então 3603, contato radar decolagem, sul para o nível de voo 340, certo da Eulê do Bridge. Da El Leda Bridge 340. Meu Serra Hotel Charlie, vou direto Leda. Direto Leda, Serra Hotel Charlie. Salvador, gol no 800, se aproxima do ponto, estará pronto. Bom, é isso, 55 tem condições de alinhar e decolar assim que for autorizado? Afirmativo. Gol no 855, autorizado a alinhar, guardando instruções, utilizando manobras. Autorizado a alinhar e mantendo 885. O 3858 mantenha-se na direção da Dentang Letal, segue a 0309, está iniciando o puxa agora. Sim, 3858. Só 121-9. Só 121-9, azul 47. 1885, autorizado decolagem, pistão no 0, vento 170 graus, 109. Ali decola o gol no 885. Prossiga, Talimatango. Ataque entre a Alfa entre a Índia e Juliette está interditada, por isso as luzes vermelhas. Você tem que ingressar via Juliette, entendeu? Entendi, agora que eu ouvi. Desculpa. Nada. Meu Deus, estabilizou a baixada de checada. Passar em 6212, considera aproximação, aguarde autorização para pouso. Guardando. O trip 52 no meio, mantendo escuta lá da cobra, por favor. Tá no lado, escuta também. Solo Salvador Azul, 4070. Solo Salvador Azul, 4070. Prossegue via Alfa, chama entre a Juliette, viu? Prossegue via Alfa, entra pela Juliette, Azul, 4070. Uno, 1-3-3-2-5, boa noite, Serra Rotachada. É 212, cheque trem autorizado pouso, pistão no 0, vento 160 graus, 109. Baixada checada, cheguei 6212, pouso, 110. Vamos no 885, decolado 54, sistema controle, 120, decimal 8. Boa. Patrulha agora de 1885, boa noite. 1-8-5, contato radar decolagem, soltado Ju 3-0, saída da Ela da Bridge. 3-0 da Ela da Bridge, 8-5. Estou agora aí com mais aeronave da Gol, próximo ao marcador, vai passar aí mais uns 3 minutos, ok? Aí após ela eu vou ter um intervalo aí de uns 10 minutos, talvez. Ok, o máximo de 500 pés no setor, comprou a sul, tá livre, ok? E para retornar e ficar do sobrevoo, eu tenho que se der quando não tiver aproximação, ok? Ok, eu vou decolar, vou comprar do litoral sul, depois assim que for liberar eu retorno. Sim, gente, até ali matando. Prossegue via Índia Alfa, ponto de estrada 118.617 Índia Alfa, 118.017, vai seguir o tráfego da TAM para o 0, ok, via Juliette. 0-1 via Juliette. Abate 7-0 milhas, sudoeste de Salvador. Voa na cruz de mar e retorna para a descida. Claro, 1-1-4-3 está acionado, hotel Matriz. Ciência, Matriz, escuta permanente. Oceano 62-1-2, no solo 57, livre direito, chame solo 1-2-1, no decimal 9. Direita, 2-9. Muito bem, obrigado. Hoje voo no meio do 3. Quando espera visual com a aeronave na final da 1-0? Voo no meio do 3, mantenha a posição. Torre, boa noite, voo no 398, passando externo, baixar travado. Voo no 398, segue trem autorizado por uso de som 0, vento 170 graus, 069. Filme pouso, baixou e travou na 1398. 3902, agora com centro Recife, 1251, alterna 133, decimal 25. 251, 3325, 3603. Autoriza ali matando na cauda do banco? Atalho matando, autorizado o caso do gol, mantém escuta do gol, mantém escuta permanente. Ah, foi permanente, atalho matando. Vou na prioridade. Vou na prioridade, pastor, no 7. Cinco dois no meio para Caju 190, está autorizado. Se decola da 190 na saída para o Cajano direto, após decolagem curva esquerda. Aciona no transponder 5577 e o controle 120 do sinal 8. 190 para Aracaju vai decolar da 10, curva esquerda, até para o Cajano, pode ser 577 transponder, controle 120 para o trigo, 5252 no meio. Cotejamento correto, vai aguardar para a custa, também a 92 foi parqueando para o 11. Assim que a moto mesmo passar pela retaguarda, está autorizado o custo no remoto no 3. Então vai fazer a questão de solo para fazer passagem do Avianca, vai ser o custo de 5, 2, 3. 00, livre direito, chame solo 121 no decimal 9. Boa noite, voo no 398, livrou na sua escuta. Voo 398, prossegue via Alfa, chamando sua Juliette. Alfa, chamando sua Juliette, 398. Alemão, 1885, agora com centro Recife, 1251, alterna 133 e sinal 25. 251-3325, boa noite. Decolada 02, semi controle 120, decolada 8. Boa noite. Controle Salvador, boa noite, Gol 613. Gol 613, contato da decolagem, Super Avião 360, sai da Arbolé. Afirmativo, 360, Arbolé. Controle Salvador, boa noite, CNM 360, contato. Baixada 6310, sua notificação para a chegada Mari. Deixa para o nível de voo 090, voo de WhatsApp. Decimal 090, voo de WhatsApp, confirmando. Afirmativo. Pastor 17, desça para o nível 060. Pastor 17, desça. Próxima Juliette, gol, no 318. No 318, a manter posição e aguardar. O número 9 da trip iniciando push no remoto no 3. Assim que a mesma taxa será autorizada, seu ingresso. Ok, vai manter então, mantém antes da 318. Estamos com COB 60, economia de 3 horas e 30, alterna Natal, com essa uma alterna Salvador. Segue via Pátio Índia Alfa, ponto de espera 118.6, 1017 nautimetros. Pátio Alfa, ponto de espera 118.6, 1017 nautimetros. Obrigado. Salvador, muito boa noite. Webjet 5827, informação são, autorização Galeão 360. 5827 para o Galeão, nível 360. Decola da 10, saída da El Leda Bridge. Onde prossegue via Tuzuluna 0, Smap Luz do Barbacena. 5090 no transponder, 120, decimal 8, a frequência do controle. 30360, Galeão, de volta 10, Israel, Leda, Brito, intercepta 3110, vamos Mato Lúcio e Barbacena. Pela 5090, controle 201, 827 na fase. Protegimento correto, chama para puxa. Para. Ana 398, ingressa via Juliette para o 9.